já se pôs, a dor não se foi. O que é que eu vou fazer? Cansei de chorar, cansei de sofrer. Eu quero ver.